Um homem ainda não identificado foi encontrado morto no início da manhã desta terça-feira na Avenida Felipe Vancher, ou Estrada Velha de Guarapuava. Por volta de 6 horas e 50 minutos, a Central de Operações da Polícia Militar recebeu um informe via telefone. E por telefone mesmo, a Central de Operações da Polícia Militar deslocou viaturas para o local para isolar a área. Não se sabe com que interesse, a polícia não divulgou o fato. Um informe anônimo via 190 dava conta de que um corpo estaria estendido em uma área próxima à via que ligava Foz do Iguaçu ao interior do estado há muitos anos e que hoje faz a ligação de Foz do Iguaçu com a região de São Miguel. Muito utilizado este desvio para fugir da fiscalização por contrabandistas e traficantes. Quando a equipe chegou ao local, confirmou a situação. Foi então acionada a Criminalística Delegacia de Homicídios e Instituto Médico Legal. Durante o procedimento de perícia, foi constatado que o mesmo tinha sido vítima de homicídio. Cápsulas deflagradas de pistola calibre 9mm foram encontradas nas proximidades. Uma munição intacta também foi localizada junto ao corpo. A identificação ainda não foi possível, pois a vítima não portava documentos quando de sua localização. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal de Foz do Iguaçu e aguarda a identificação para a posterior liberação e sepultamento. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.